pega leve nisso filme, pra não deixar de ver o que os bicos sujos não viu me. Mira, mas não kill me, subiram dois tios em vi, que eles não vão tremer. E entendi o porquê de não existir amor em SP. Comunidade, vejo pipas no céu, metaforicamente sempre vão tacar réu. Se alguém subir demais, o mundo faz seu papel. Fita torta, pipa que siga estacos, mano, corta. As ruas te mastigam, engolem sem pudor, ou cospem fora, feito o resto, depende o sabor. Sinal da cruz, sincero, até demônio pausa, mas não pausa. Homem ruim que do demônio abraça a causa. Vendim, vaidim, economia da quebrada é louca. Até raspei a cabeça pra não ficar de toca. Desce ali, com malote, o Astra Hat prata. O ganso cai no trote, três preto no diplomata. Vai pular, vem de cá, tiazinha na janela. Células que dão vida pro organismo favela. Nem me viu, tava ali, perguntou, também nem te vi, só tava vendo as mina. Nem sei o que é propina, e a garoa cai fina, molhando o chão gelado. Respeito quem corre, que se foda os arrombado. Os magrinhos, mais facinho que é pouco quilo, e os loucos vão carregar pra vala, igual se fosse um saco de vacilo. Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, vai ficar só um pó. Porque os bicos sujos tão soltinho, igual arroz de vó. Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, vai ficar só um pó. Se o vira-lata for ligeiro, o carrapato acaba só. O ar é rarefeito, oxigênio seca. Uns manos sem respeito e umas minas sapeca. Se o bicho pega, corre, nunca breca. Tão veloz e furioso que aqui vim diesel mela cueca. Oh my god! Desce uma blazer apagada, atrás de alguém não era eu. Me benzo, Deus não pegou nada. Respeito e honra vale mais que ouro na quebrada. Nem super bonder cola se a sua honra for rasgada. A casa foi roubada, alguém tá sem noção, ou tão armando uma cilada. Ou foi vacilação, corremos atrás, subi uma escada. Situação era um nóia na larica, braba, assaltante de macarrão. Vixe, o micro-ondas vai queimar. Faz festa, solta funk, que é pros gritos não vazar. Não fiz a lei, só vi e tô aqui pra relatar. Daqui não vai sair se não tiver talento pra chegar. Humildade, disciplina, respeito é bom, meu chapa. Nunca saiu na página, já quer sair na capa. Respeito nas esquinas, bota seu lugar no mapa. Lição que a rua ensina, não apostilado etapa. Se o mar não tapa peixe, acha outro bicho pra caçar. Chamaram de macaco, hoje é vocês que vão pular. Tem um fuzil na boca e não canso de disparar. Se eu respirar, corre, parei pra recarregar. Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, vai ficar só um pó. Porque os bicos sujos tão soltinho, igual arroz de vó. Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó, vai ficar só um pó. Se o vira-lata for ligeiro, o carrapato acaba só.